0996, boa noite, prepare a bomba, faz tais coisas. Sou 1973, Estabilizando Azul 2785. Azul 2785, China Torre, na frequência 1895. 11895, obrigado novamente. Estou a falar do Bonete Azul 2795, estabilizado, visão com campo. Azul 2785, China Torre, 1918, decimal 9. Desculpa. Então, Salvador, boa noite, Azul 2795, estabilizando final. 2785, continue na final. Confirmando, saindo do fuso 10, 08, 1-10 graus, 089, registro 0-4. Sente para mim, propôs, Azul 2795. 2258 para o sexto, Tijuana 36, Bonjo 3 horas e 10, autonomia alternando Cerezinha. Eu sou Marcelo, eu assino a identificação, desça via Bonf para nível 050, que é a 1014. Sete mil catorze para 050, via Bonf, que é a 1014. 3258, para o próximo treino. Olha. Para um para pouso, Rio 98 na zero. Tem uma possibilidade de voar direto do... Perfeito. Onde para o 98 na zero? Será preparado para assinar o Rio 98 na zero? 98 na zero. Curva à esquerda, proa 210. Seu limite é a radial 110 de cima. Na proa 210, orientado pela profunda radial? Falo pelo CDMAC 110 de cima. 110, CDMAC 110. Boa tarde, 3858, Acione identificação, desça via Ponce para nível 070, que é a 1014. Ok, desce via 070 na Ponce, 1014. Isso vale o sol. Controle agora, bom voo. Tio da Momo, boa noite. Titan 3858, contato radar na decolagem, suba via Momo para o 370. Via Momo 370, tá? 3858. Tem condições de manter a restrição da saída? Agência 295, 14 graus, vamos lá. 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, cruzando 100 para nível 050, Boeing 720. Sente, 98190, informa próximo na posição de 11 horas, 14 milhas, rumo noroeste, cruzando 060 em subida para 370, Airbus 320. Avisar para trás com 98190. Azul 2782, está na identificação, reporte para descida via Mari, em Naval 904. Sete da Mari, vai reportar para descida 2782. T9890, está falando as restrições em pelo, deixa para 2000 pés, NH1094, uso ali essa coisa por T90, reporta estabilizado. Está 2000, liberado a restrição, reportará estabilizado em elétrica, o 9890. Eu sigo com 3858. Já estamos passando 120 para 370, possibilidades da presente para ti. Faz coordenação com 3854. Descend via Mario Arrival to flight level 070-080, KNH-1014. 3858, está presente, vou na Pro de Abuco. Pro de Abuco, está 3858, obrigado. T98-10 para interceptar o localizador, curva à esquerda para a 120. Reporte estabilizado. Esquerda 120, reporte estabilizado. Já avisou ao parado, 98-10. Rio 4298, cancelado as restrições de altitude em TAP, deixa para 3.000 pés em H1014. 4298 para 2014. Obrigado, chama táxi federal. Yes, 5-6. Depart Salvador Control 119 Decimal 8. Bus Control 119 Decimal 8, boa noite. Salvador, Depart Control 1096, passing on Tutor. 1096, read the contact on the parcel, climb to flight level 370 via Mombon departure. 370 via Mombon departure, 1096. 4298, livre ali essa coisa, pistão 90, reporte estabilizado. Canal 6313, reduz sua velocidade para 2209. Reduzindo 229-6313. T9890, chama a torre 198-95. 895, obrigado. O azul 2782 para o início de descida. 890, baixo trabalho. 9890, boa noite, avistado, livre pouso, pista 90, ventou na 10 graus, 99. Livre pouso, pista 90, 9890. Canal 6313, vamos prosseguir na descida. Canal 6313, deixa para 4.000 pés, BH1014. 4.000 com 1014, ajuste 6313. Salvador 3258, vai passar nível 190 para 1377. 1.09, chama o controle. 3258, passa nível 190. Campo 8858, chame o centro Recife na frequência 125.45, alterna 12.85. 12.45, boa noite,

curva à esquerda, à direita, proa 200. O limite é a radial, o CD Mike 090 de Sintra. Reduz a velocidade para a velocidade de aproximação. Ok, foi pro 6313, Celeste? Afirma, 6313. Direita, proa 200. Ok, direita 200. Professor Jesus, 4298, está no bloco. Avio 4298, complexo no procedimento, chama a torre, 198, decimal 95. Decimal 95, procederão aqui para não atrasar o colega Ernesto. Vamos ver o campo perfeito, faz aí, valeu aqui, ó, entrou. São 3305, São 3305, Central Flight Level, Central 2006, 2108, 1014. Central, Azul 2782, mantém 1 no Chamar 6313 para interceptar o localizador, curva à esquerda para 110, porta estabilizada. Ok, esquerda 110, Oxanar, pode descer para 2000, Sareto. Cruzar 2000, Oxanar 6313. 7, 2000, então. Azul 2782, desça para 4 mil pés, que é 1014. Para 4 mil pés, 2783. São 3305, cancelado as restrições de altitude de impacto, desça para 3 mil pés, em NH1094. Então, vamos ver o Norte, Norte, baixo travado, azul 4298. 4298, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1, 0, 3, 8, 9. Passando a ver de pouso. Após o ano que passa, o zero tem quanto no centro Recife na frequência 125.45, alternar 125.85. 255 também 5 anos. Ah, no curso do localizador, hoje é na 6313. Estamos correndo no 895, 6313. 6395. Sun 3305, center right, heading 060. Descend to 2,000 feet and declare interceptor final approach. Right, 060, 2,000 feet, clear to ILS, Sun 3305. Mundo 782, direita na proa 060 para o lote, velocidade 180 nós. 180 nós, direita 060 para o lote, 2782. Esse é 2 mil pés, 2782, 1014. Para 2 mil pés, 2782. Variação do aqui em torno de 1000 pés aí, tá? De 1000 pés até uns 600. Gente. Consegui, a gente pousou na avenida. Salvador, Oceanário, 6393, na Folha LF, vai passar o estado, vai estar travado, a questão. 6393, traças ao estado, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, segue na aproximação, 6393. Pode sim, pode, está autorizado. No 3, vive o ponto, pista no 0, vento 1, 1, 0, grau, 29. Vive o ponto, acionar 63, 13. Liberal 9973, decolada 08, controle, transfere 119.8, boa viagem. Ocean 6310, clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10. Localizer 305. 305, complete final approach, contact tower 118.95. 3-1-3, solo ao 09, direito no 2-1-1. Alivrão, 3-1-1, Charisma, boa noite. Salvador, Dallas, good evening, temps 3305, establishment of ALS for lane 10. 3-0-5, continue to stand by landing clear. Standing by, landing clear, temps 3305. LM3-6210, clear to land. Clear to take off, runway 10, wind 100, degrees 8 knots. Vem com o programa, Zero Chance, 6300, thank you. Mas bem, entendeu, Alfa, da Juliette, confirma. Afirmo, controlando o táxi Alfa, reportando o táxi Juliette. Certo, cadê? Salvador 3, 2, 5 para o táxi, Hotel B130, altitude 3,50, Antena Galeão. Climate flight level 350, took a departure, with a... 350, took a departure, any chance for the next channel? Survey. 6310. Direct to channel now, what's your chance, 6310? Juliet, 0471. Ah, sim, agora entendemos, do pátio. E posição 04 e a Juliette. 2-2-2-0. Na escuta? Na escuta, o ponto espera pronto. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém a 1-0. On the ground at 13, the next right, contact the ground 121.1. Freio embaixado travado, 2782. 5 decolando no 4, controle agora 198, bom voo. 198, 3, 2, 3, obrigado. Eu tenho 5 contato radar, saída da El, sobre o 340, sobre o vigilante. Sim, sobre o 340, saída da El. Zero, contact Recife Center, frequency 1-25, decimal 45, enable 1-6, decimal 85. Watch your 5-5, enable 1-6-5, thank you, bye. Bye. 3782, falando do 7, libera direito, chame só 1-2-1-1. Os 782 estão autorizados a estar self, que o teste 3, possivelmente posição 4 Romeu, fica até o finalizador. Tomo 246, sem identificação, indústria para 4.000 pés, chegada a ponta, ajuste no 014. Número 5 chama Centro Recife, frequência 251, alterna 13325. 251-3325, 3825. Fique dentro para o 060, chegada boa. Estabilidade descida 2006, o ajuste é no 0 no 4. A boa estabilidade na final da 1-0. 1-4-2-3-5, desce a 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado para Guarulhos, nível 360, conforme a nota do plano de voo, decola da 10, primeira curva à direita, efetuando a Sael V da Monte, passando em 114, é o transponder da 98, é o controle. Chamar completo final, chame o fuso no 8 desse mano ao fuso. 295, né? Sopo 235, desce a 2 mil pés, autorizado a final pista no 0, reposta estabilizado. Não dá 1 no 0. 1246 abaixou e travou? Ainda não. Gente, foi embaixado e travado. Vento 1 no 0 grau 7. Toma. Pilão 72 da Rio, identifique dessa 4.000 pés, 1014, chegada a ponto. 2146, baixando checado. 2146, pouso autorizado, vento 110 grau 7. Livre pouso no 0, 2146.